todo mundo lá. A quadrilha já vai começar. Vamos brincar com muita animação. Vamos, compadre, comadre, que o sanfoneiro já está lá. A quadrilha já vai começar. Vamos se organizar. Cavaleiro, com suas damas, tu vem pá. Chegou, vamos para a praça brincar.